Bom dia. Aqui quem fala é Pedro, fazendo uma intervenção na rádio. Estamos aqui representando a Prefeitura de São Paulo e a ONU Internacional, pesquisando a possibilidade da instalação de uma rádio, na Zona Sul de São Paulo, próximo ao aeroporto. A gente está falando aqui do território no Céu Parque Bristol. Estamos aqui com quatro consultores e um mediador, Pedro. Vamos conhecer os consultores. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Lúcia e eu trabalho com a comunidade aqui do Parque Bristol e da Água Funda. Queremos implantar uma rádio aqui na região pela importância da comunicação, de trazer novas informações e informações locais para valorizar nosso território. Obrigado, Ana. Ana se referiu a informações locais e valorização do território. Manuel, senhor. Meu nome é Manuel Monteiro, trabalho e moro aqui no Jardim Maristela, clima aqui também. E eu acho que o interesse de todos é fazer com que as coisas da comunidade, sendo serviços ou prestação de serviços, seja mais divulgada. E eu acho que uma rádio vinha a calhar ao ponto de todos, no geral, saírem ganhando, porque quanto mais divulga, melhor fica para todos. Entre serviços, saúde e enfim, tudo que venha a agregar valores aqui ao Céu Parque Bristol e à comunidade em geral. Obrigado, Manuel. O senhor trabalha com o quê? Eu sou bombeiro. Nossa próxima consultora de hoje a respeito do estudo sobre a inauguração de uma rádio, dona Terezinha. Bom dia. Bom dia, eu me chamo Terezinha de Jesus, trabalho aqui na empresa que presta serviço para o Parque Bristol. Eu sou auxiliar de limpeza, eu cuido da limpeza daqui. Se a rádio comunitária vier aqui, vai ser uma boa-vinda, vai ser uma boa parada, boa, muito boa. Estamos aqui com o último convidado a respeito dos estudos para a instalação de uma rádio no Parque Bristol. Val, bom dia. Chamo Val, sou aposentado aqui do Parque Bristol. Gostaria de ter uma rádio aqui no Parque Bristol para comunicar as pessoas, entendeu? Então, precisa ter um rádio aqui no Parque Bristol para ter mais comunicação com as pessoas aqui do céu, entendeu? Eu gosto muito do programa daqui. Os problemas que tem aqui no céu. Então, tendo rádio aqui, dá para comunicar mais as pessoas, comparecer, entendeu? Só isso. Muito obrigado pela apresentação de todos. A primeira pergunta que foi orientada a ser feita neste estudo sobre a instalação de uma rádio é quais os problemas que a rádio poderia ajudar a participar a resolver nesse território. Quem é o primeiro voluntário? Terezinha? Posso falar? Terezinha, o que a rádio pode resolver aqui? Temos, por exemplo, música ao fundo. Bom, para começar, a rádio aqui pode ajudar muitas crianças que faz bagunça aqui, porque esse céu, falo mesmo, aqui é verdade, não é mentira não. As crianças vêm aqui, eles se escondem, eles usam droga, e se a rádio entrar aqui, vai ajudar muitas, muitas pessoas daqui, principalmente os adolescentes. E vai mesmo. Obrigado, Terezinha. Mantemos a mesma pergunta. Ana? Eu acho que nós poderíamos divulgar os eventos aqui do Céu também, porque tem muita coisa acontecendo e pouca gente fica sabendo, né? Tem bastante atividade, coisas super legais, e muitas vezes a comunidade não fica sabendo. Eu acho que seria um ponto muito importante para essa rádio. Obrigado, Manuel. Val, tem alguma posição? Uma posição sobre que tipo de problemas a instalação de uma rádio no Céu Parque Bristol pode resolver os problemas do território? Acho não só de cursos aqui, mas também, no geral, falar sobre doenças, falar sobre a limpeza do bairro, saúde no geral. E todo problema, né, que envolve não só as AMA, mas posto de saúde, no qual a comunidade no geral viria a essa rádio trazer e solucionar também. Eu acho que é muito importante. Quando você tem um meio de comunicação, que você traz os problemas dos bairros, justamente para que todos saibam, e quem sabe, e não só a comunidade, mas no geral o governo, no geral, vem dar mais uma atenção. Né? Eu vim agora mesmo ali olhando aquele monte de entulho no qual que tem muita sujeira e nós temos um problema sério de dengue. E esse mosquito, logicamente, ali é um prato cheio para ele. Então, se essa rádio viesse, se ponhamos se já tivesse, seria muito mais divulgado e fazer com que a subprefeitura, com o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo também, tomasse uma posição melhor sobre esse assunto. É muito sério. A mesma pergunta, Val, alguma conclusão final? A gente aqui citamos a questão da saúde um momento, Terezinha. Aqui está precisando de um posto policial que não tem. E a segunda é uma ambulância do SAMU, que aqui não tem. Pronto, às vezes as crianças estão na piscina, se machucam, bombeiro demora para chegar, o SAMU demora para chegar. Tem gente que chega a ficar aqui umas 2 horas. E sem. O povo aqui socorre, mas não tem o suficiente. E ambulância não tem, e posto policial também não tem. Era 2 coisas. Quem está precisando? Alguns comentários sobre os possíveis problemas que a rádio. Uma instalação de uma rádio poderia resolver nessa região. Agora, um segundo momento que tem a ver com a participação de vocês quatro aqui, seria qual a contribuição a oferecer? Algum voluntário para recomeçar? Val, o senhor foi o último. Que tipo de contribuição você ofereceria para uma rádio? Momento, Terezinha fala dos bombeiros? É, os bombeiros socorrem, faz o que pode, né? Mas às vezes as crianças têm que correr para o hospital para não desmaiar. E onde demora, chega a ficar até uma hora e meia, um SAMU para chegar aqui. Agora, se tivesse aqui, aí não precisava. Manuel, bombeiro, Manuel, no que você pode contribuir com uma possível rádio? Com certeza. Eu tenho muito a acrescentar, porque eu sou formado em bombeiro, socorrista, no qual eu trabalhei na empresa de resgate, e eu acho que tudo que vem agregar a valores, não só pessoais, mas valores para uma comunidade no geral, que você já tem algumas habilidades, pode sim isso ser mais divulgado, isso pode trazer benefícios não só para quem atende, mas para o atendido também, né? Quer dizer assim, poucas pessoas sabem que há tantos profissionais muito bons aqui no entorno do Parque Bristo. Eu acho que eu podia colaborar com muita coisa assim. Obrigado. Ana, estamos aqui estudando quais as contribuições das pessoas aqui presentes para a instalação de uma rádio. Ana? Eu gosto muito da área cultural. Eu sou dançarina, sou percussionista. Essa área cultural é onde eu posso estar contribuindo mais. Inclusive com oficinas, fazendo uma programação. Eu acho que no caso da rádio, dá para pensar talvez uma programação até para amenizar um pouco as mazelas do dia a dia. Um comentário final sobre essa conclusão? Uma coisa muito importante que eu vejo. O governo traz muitas coisas, a prefeitura traz muitas coisas para a comunidade, mas trazendo gente de fora. Sempre, quase sempre. Por que não aproveitar o que já tem mais próximo? Pessoas habilidosíssimas, que pode contribuir muito no geral, no entorno aqui. Pessoas habilidosas, com várias habilidades. Por que não aproveitar mais essas pessoas? Eu acho que deveria. Eu já participei de várias oficinas. E nessas oficinas você descobre pessoas incríveis. Mas que não são. Simplesmente sair daqui para ir para a Zona Norte, Zona Leste, para trabalhar em alguma coisa que podia estar contribuindo muito mais próximo daqui, tem que ir para outros lugares. Porque não tem oportunidade. Quando o governo abre-se algum projeto, sempre já traz pessoas de longe. Por que não? Trazer outro instrutor é muito fundamental. Pessoas como você podem vir, se instruir, trazer mais progresso. Mas sim, Se você aqui depois, você faz um trabalho que você já deixa pessoas capacitadas para aqui e tem que ir para um outro lugar, por que não aproveitar essas pessoas que estão aqui em outro projeto que vem para dar andamento? Precisava trazer mais gente de mais longe para cá? Eu acho que não. Aproveitar a base que já foi implantada aqui. Eu acho que isso é muito importante, valorizar as pessoas que já tem no entorno, né? Então, eu acho que é isso que ficaria de projetos que se implantam, o governo, sei lá quem, a prefeitura implanta e outros órgãos mais, por que não? Eu acho que ficaria a dica. Uma consideração vital de Manuel. Os outros companheiros estão de acordo? Considerações? Estamos na finalização do programa. O estudo foi realizado, conversaram com 5 pessoas aqui. Val, Terezinha, Manuel e Ana representando o público de uma possível rádio a ser instalada no céu. Céu Parque Bristol. Parece que a conclusão de comum acordo de todos foi o interesse em ativar o território. Uma ativação territorial através da rádio. Uma boa noite. Escutamos agora cobertura de eventos dos estudantes em luta. Uma boa noite.